Um, dois, três e vai! Não tem vaga pra mim no hospital. A mesa de internação está lotada. Não sei mais o que fazer, a quem recorrer, pois a saúde em nosso país está uma porcaria. Não tem vaga pra mim no hospital. Todo dia eu tenho que passar na fila, passando mal. Não tem vaga pra mim no hospital. Até minha avó morreu de tanto esperar. Do jeito que vai dar, vai ter que acabar. Não tem vaga pra mim no hospital. Até eu que já estou cantando, vou passar mal. A saúde tá uma porcaria, e os políticos com aquela ironia, e eu querendo uma vaga no hospital. O nosso país é cheio de imposto que chega a dar desgosto. Eu não tenho mais nada nem pra rimar. É imposto dali, imposto daqui, e eu continuo aqui sem minha vaga de hospital. Não tem vaga pra mim lá no hospital geral. Do jeito que tão as coisas, vou passar mal. Não tem vaga pra mim no hospital geral. Se acontecer de ficar assim, vou passar mal. Me perdoa a minha ignorância, mas eu não estudei verbo, não sei concordância. E até a educação também tá mal. Uou, uou, uou. Não tem vaga pra mim no hospital geral. Se continuar assim, vou passar mal. Durura. Não tem vaga pra mim. Uou, uou. Não tem vaga pra mim. Não tem. Durura. Jurura pa pa burura jura jura bura bura jura jururura rurura jururura. Não tem vaga pra mim, não tem vaga pra mim no hospital. Vou passar mal. Bye bye e tchau. Jurura pura, jurururara, jura jurururara, uau, jurura pura, um, dois, três e fui.